Eu queria saber como vai você. Faz muito tempo que eu não te vejo. Já faz muito tempo que eu não te beijo.